Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram na vida, baleizão a viu morrer. Serranas viram na vida, baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa a quem matou. Não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Bate as asas para voar. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, então dias de cantar. Oh, Alentejo esquecido, então dias de cantar. De cantar. tão dias de cantar.